tava sem assunto, a lei divina mandou. Passei a mão na viola, o meu santo me ajudou. Pra falar de duas classes que há tempo Deus criou: empregado e patrão, ainda ninguém falou. Empregado é abençoado, patrão, Deus abençoou. Empregado e patrão, duas linhas paralelas. Para defender os dois, eu estou de sentinela. No futebol do trabalho, os dois juntos faz tabela. Constrói a grande vitória, que o país precisa dela. Pátria precisa dos dois, e os dois lutam por ela. Empregado quando é bom, o patrão é companheiro. Empregado dá o suor e o patrão dá o dinheiro. O dinheiro é coisa boa pra aqueles que sabem usar. Usando só para o bem, o dinheiro faz cantar. Usando só para o mal, o dinheiro faz chorar. Já trabalhei no pesado, pisei descalço na neve. Hoje no braço da viola, o meu serviço é mais leve. Sou empregado dos fãs, que pra mim nada me deve. Eu é que devo a resposta da carta que o fã me escreve. Minha viola companheira comigo nunca faz greve. Desde o tempo de menino conheço um velho ditado: o patrão quando é rico, empregado é remediado. O que eu vou dizer agora, eu não deixo pra depois. Quem trabalha para pobre, não sai do feijão com arroz. Trabalha pra quem é pobre, é ter esmola pra dois.